Erotismo e pornografia. Um programa de Carlota Barros. Baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. Sweet nothing. Sitting in class or trying to read my. Baby, give me that special look. Sweet nothing. Sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. No artístico, é a designação dada à exposição do corpo despido de uma pessoa em diferentes meios artísticos. O nu pode ter diversos contextos, interpretações e significados pessoais e culturais, da mitologia até à religião, como representação da beleza, como ideal estético da perfeição, tal como sucedeu na Grécia Antiga. A arte foi sempre uma representação do entendimento do mundo e do ser humano, um reflexo da existência humana. Por isso, o nu não deixou de estar presente na arte, sobretudo nas épocas anteriores, à invenção de procedimentos técnicos para captar imagens do natural, fotografia e cinema, quando a pintura e a escultura eram os principais meios para a representação da vida. O corpo proporciona prazeres e dores, tristeza e alegria. Thank you. Tempos antigos, o nu teve, especialmente desde as formulações clássicas da Grécia Antiga, uma marcada componente estética, pois o corpo humano é objeto de atração erótica, um instrumento privilegiado dos ideais da beleza que vão mudando com o tempo, segundo o gosto coletivo de cada época e cada povo e particular de cada setor. Jean Baudrillard, sociólogo e filósofo francês, considera o corpo como o mais belo objeto de consumo. O corpo é hoje a definição, através dos signos, do que somos e do que nos impõem. Queremos com isto dizer que o corpo veste uma série de normas e de modas que a própria cultura nos inculca. O corpo foi, é e continuará a ser alvo da própria transformação cultural e a relação entre os corpos também sofre alterações cronológicas e varia consoante o ponto do globo onde nos encontramos. Como refere Baudrillard, o modo de organização da relação ao corpo reflete o modo de organização da relação às coisas e das relações sociais. Please do it again. near. Joaquim Le Breton, professor francês, expressa precisamente essa relação ao assumir que transformamos o nosso corpo num mapa de signos, numa bandeira, quando usamos os piercings e as tatuagens como forma de cartão de apresentação das próprias crenças e estilos de vida. Segundo Baudrillard, a altura em que o corpo ganha uma maior importância que a alma terá coincidido com o afirmar da sociedade de massas e do consumo. Se antes era a alma que assegurava a salvação, nesta nova sociedade só poderá ser assegurada se o corpo cumprir com os requisitos impostos pela sociedade, onde é mais importante o ter que o ser, sob pena de exclusão social se assim não for. Esta sociedade de espetáculo é potenciadora e potenciada pela sociedade de consumo numa dinâmica de constante necessidade e compensação entre ambas, com a finalidade de transformar o corpo num instrumento de prazer e metamorfose. Assim, o corpo consumidor de produtos obrigatórios e supérfluos passa a ser também produto de consumo e espetáculo, potenciado por outros produtos e serviços. Devemos ainda referir que, e tal como defende Baudrillard, o corpo se rege por definições de beleza e por aquilo que é ditado pela cultura, pelos apelos hedonistas e pelo erotismo. Todavia, lembremos a liquefação, descrita por Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, em que a ligação amorosa entre os indivíduos, que tem vindo a repetir a própria dinâmica da sociedade, é marcada pela ausência do compromisso e da norma, ou orientada por uma norma liquefeita, marcada pelo efêmero, pelo momentâneo, pelo incerto. O corpo feminino talvez seja o tema mais explorado ao longo da história da arte ocidental, e a diversidade das suas representações oferece um painel significativo dos papéis simbólicos a ele atribuídos através dos tempos. Por isso mesmo, o feminismo criticou o nu como uso objetual do corpo feminino e signo do domínio patriarcal da sociedade ocidental. Perguntamo-nos então, por que é o corpo feminino usado como forma de atração e não o corpo masculino? Let me cling on to you like a vine. Make that low-down music trickle up your spine. Baby, I can warm you with this love of mine. I'm no angel. Oh, let me feel your fingers running through my hair. I can give you kisses till you walk on air. Love me, honey, love me till I just don't care. I'm no angel. I'll take your blues, stomp down your troubles, rock you with a steady roll. Here's your connection, take my affection, you're mine away tomorrow. Let me have you now before the night is gone. Come on, flag this joint so we can carry on. I can make it heaven where the shades are drawn. I'm no angel. midnight breeze. Don't care how you do it, babe, just so you please. Take my kisses till your weary heart's at ease. I'm no angel. Let me feel your fingers running through my hair. I can give you kisses till you walk on air. Love me, honey, love me till I just don't care. I'm no angel. Oh, I'll take your blues, stomp down your troubles, rock you with a steady roll. Here's your connection, take my affection, you're my oasis in the hole. Let me have you now before the night is gone. Come on, flag this joint so we can carry on. I can make it happen where the shades are drawn. I'm no angel, believe me. She grabs the midget stick with her lobster claw. The devil disappeared into the monster's maw. O corpo feminino nu desempenha papel preponderante na cultura ocidental, como já sabemos. A recorrência das formas deu origem a um imenso acervo de imagens, que reúne desde as pré-históricas Vênus, as tetopígias, até às novíssimas modelos digitais. Partindo do princípio de que o impulso para forjar estas imagens encontra-se profundamente enraizado na mente humana, o nu estabelece como suporte preferencial, palco onde se projetam paixões de ordem estética, religiosa, política e social. A arte fez do tema uma referência para instaurar diferentes valores, positivos e negativos, já que o nu feminino transporta conotações ambíguas que oscilam no limite entre ideal e real, permitido e proibido, desejável e inconveniente. Como símbolo de beleza, o nu foi empregado para normalizar todo um sistema de proporções e percepções. Os artistas, predominantemente do sexo masculino, modelaram os cânones que dão conta da feminilidade e da sexualidade feminina. Modelos que propõem não só definições individuais para o corpo feminino, como também determinam regras específicas do ver e ser visto. Ocorre uma discussão sobre o sublime. Os grandes estilos artísticos são definidos numa terminologia que resgata o masculino, forte, vasto, poderoso, assim como os estilos ornamentais são definidos numa terminologia que resgata o feminino, delicado, gracioso, suave. Ich habe viel erfahren, Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches habe ich doch verargt. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Freilich geht es mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt. Und umarmt sie dort in Scharen, aber das Gefühl wird erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig kargt. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Der Schnee vom vergangenen Jahr.

Uma autêntica violação, como sugeria Magritte em seus retratos de um rosto feminino substituído pelos elementos do tronco da mulher, denunciando a postura dominante do género nu na história da arte ocidental. Revelador de uma estética da subjugação e da depreciação da mulher na reprodução exaltada do seu corpo coisificado. O que chama a atenção em todos esses exemplos é a decisiva importância do corpo feminino na geração do corpo sexual. As representações da mulher giram sempre em torno do exercício da sexualidade, erotismo e dos seus efeitos, desde a mera excitação física e ou psicológica a considerações filosóficas e ideológicas sobre as crenças e comportamentos que determinam as relações do poder e fornecem as bases fundacionais das instituições e dos discursos. Na concepção do filósofo Georges Bataille, escritor francês, o erotismo está relacionado com a morte. O erotismo é muito mais profundo do que é dito por aí. É a sensação de atingir o ser mais íntimo, de se abrir para a continuidade, como ele diz. É o momento onde dois seres formam um. Trata-se de um sentimento que supera tudo e, ao mesmo tempo, não excede o que temos de mais primitivo. Sucede quando o êxtase e o transbordamento amoroso se associam à solidão e ao autoconhecimento, humano e bestial, ao mesmo tempo. Bataille parte da noção de que somos descontínuos e que possuímos a nostalgia da continuidade, o que comanda o erotismo. Dessa forma, pode-se dizer que é a eterna busca de algo que nos completa, que nos torne contínuos. Enfim, que nos torne um. My passion takes over and off I go. I should really be kept in a zoo. E a fuga, eroticamente, precisam ser aqui explicadas e ao debatermos sobre o erotismo, neste momento, seria relevante mostrar a sua distinção em relação à pornografia. A compreensão e análise da pornografia, repletas de valores, ideias e normas de condutas num grupo social num determinado momento histórico. A pornografia pode ser considerada variável porque se restringe a um determinado tempo e local, delimitada também por questões religiosas, costumes, etc. Através disso, deparamos-nos com a corriqueira noção de a pornografia ser algo vulgar e grosseiro, e o erotismo mais nobre e grandioso. O primeiro mostrando explicitamente sexo e o segundo sugerindo e de se igualar sexo e nudez com a pornografia. No sentido etimológico, a palavra vem do grego pornos, prostituta, e grafo, escrever. Em outras palavras, designa a escrita da prostituição ou o comércio do sexo. Talvez seja este um dos motivos de como está atualmente vinculada de modo mais amplo à libertinagem associada ao dinheiro. choses et je viens. Permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, oh chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms and É considerado erotismo aquilo que liga indiretamente à sexualidade. E na pornografia, a prioridade seria o consumo e o lucro. Na pornografia, temos, de certa forma, de compactuar com as ideias e conceitos estabelecidos no passado. Para sentirmos prazer, é necessário adquirir os seus valores, estereótipos. Diferente da pornografia é o erotismo. Não podemos esquecer-nos de outro elemento fundamental que encontramos no mito platónico e na teoria de Bataille. O erotismo é a união dos seres à sua ordem natural, à sua totalidade, no segredo. Enquanto a pornografia é a mutilação dos seres, no gozo parcial, superficial e solitário. O amor líquido representa um novo paradigma das relações e da sociedade que repele tudo o que é sólido e duradouro, tudo que não se adapta à utilização imediata. No mundo líquido, o amor tem que ser também diluído, porque desse modo pode ser melhor aproveitado. Os serviços eróticos e sexuais potenciam este modelo e criam produtos e necessidades em torno deste paradigma. Come to the cabaret. And as for me, ha! And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by everything from cradle to tomb. It isn't that long a stay. Life is a cabaret, oh chum. It's only a cabaret, oh chum. And I love a cabaret. O sexo, entendido como relação sexual entre seres humanos, poderá, certamente, ser discutido sobre diferentes perspectivas. Além da sua função reprodutora, é entendido normalmente como uma prática propiciadora de prazer e do deleite com o outro. Georges Balandier afirma que a sexualidade humana é um fenómeno social total. Tudo se joga aí, se exprime aí, se estrutura aí desde o começo das sociedades. Das mais conservadoras às mais liberais, têm vindo a público práticas diversificadas e alternativas a uma rotina entre os elementos do casal. Antes de mais, destaquemos aquilo que antes fazia parte da esfera estritamente íntima, que se torna cada vez mais público e explícito, seja na realidade quotidiana, seja na forma como a sociedade comunica, ou mesmo nas representações que se fazem dela. No entanto, se tivermos em conta estudos sobre o tema, o sexo continua a ser tabu, ou pelo menos desconfortável para muitos. Michel Foucault, filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo e crítico literário, refere que a história ocidental reprimiu o corpo durante muito tempo, e foi a troco de dolorosas lutas que o corpo e, depois o sexo, se libertaram. Segundo Valérie Tassot, escritora francesa, hoje reprimimos o sexo, não por ocultação, mas por sobreexposição, o que os especialistas chamam de sobrecarga de estímulos e de intoxicação da vida privada, culpando os média por venderem as representações das relações sexuais de tal forma que criam nos espectadores um sentimento de ansiedade, perda de espontaneidade e autoestima. Esta é também a posição de Foucault, considera que o universo do porno constitui, em definitivo, um travão ao bom orgasmo e um impedimento ao desabrochar da sexualidade, o que só reforça os estereótipos e as frustrações de todo o género. Além disso, há autênticas campanhas de promoção do sexo, afirmando as suas vantagens tanto para o indivíduo como para os relacionamentos, assumido com qualquer outro produto no mercado. Fala-se de uma hipersexualidade na sociedade, de uma banalização do acesso à imagem deste tipo, mas de que uma forma que desvirtua a realidade. Ou como afirma Pedro Mexia, poeta, cronista e crítico literário português, que mostram uma faceta pesada e obscura, um vazio existencial, que contrasta com o espírito dos anos de 1970, quando o sexo era percebido como libertador e festivo, coincidindo com a geração hippie do amor livre. Esta hipersexualidade derivará certamente de uma hiperrealidade, caracterizada pela instantaneidade, satisfação de desejos e prazeres, pela procura do lazer fora, mas dentro de portas, criando uma realidade não real, um simulacro, e uma alienação do que esta representa. Ao banalizarmos as práticas sexuais e ao transferi-las para a esfera pública, criam-se outras, nomeadamente no que diz respeito ao consumo e ao lazer. Takes his time, I'm going for any time. I'm a fast moving girl, I'd like some slow. Got no use for fancy driving, wanna see a guy arriving in low. I'd be satisfied, electrified, I know a guy what takes his time. Hurry up affair, I always give the air. Wouldn't give any Russian gent a smile. I could go for any singer who would condescend to linger a while. But a lullaby would be supplied to have a guy what takes his time. Oh, what takes his time, I'll go for any time. A hasty job really spoils a master's touch. I don't like a big commotion, I'm a demon for slow motion or such. Why should I deny that I would die to know a guy what takes his time? There isn't any fun in getting something done if you're rushed when you have to make the grade. I can spot an amateur, appreciate a connoisseur at his trade. Who would qualify, no alibi, to be the guy what takes his time? Oh, oh, oh. I'll be in my room alone, every pulse meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Bye-bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye, and just to show that I care, I will write and declare that I'm on the loose, but I'll stay on the square. I'll be lonely, but even though I'm lonely, there'll be no other guy. Though I'll be gone for a while. Este programa teve locução de Maria Carolina Nunes, André Torrão, e Simão Loureiro. With my baby by and by, by with my baby by and by. I see you need, but send that rainbow to me, then my all ashore, last call, all ashore. Oh, you'll be gone for a while. I know that I'll be smiling with my de Carlota Barros.